E aí, jagunçada, estamos de volta com mais um Pilha de Gibis, o podcast semanal do site artefinalhq.com.br. Vai lá para mais Pilha de Gibis, mais Omniverso, mais Sete Jagunços, lê matérias, reviews e tudo mais. Também estamos no Twitter, Instagram e Facebook no arroba artefinalhq. E aqui, seguimos ainda em maio, né? O mês mais longo do ano. Acaba o ano, mas não acaba maio. Que sina. Então, voltamos a falar das nossas últimas leituras. E para tal aventura, eu, Vitor Azambuzzi, estou aqui mais uma vez com o Marquito. Olá, Vitor. Como está o seu Inter ultimamente? Tô bem. Muito bem, muito obrigado. E também com ele, Maurício. Rapaz, maio pode ir até setembro agora que eu já vi Vingadores Ultimato. Por mim, tudo bem. Não saía nunca essa porra desse filme, bicho. Porra, agora eu tô feliz. Sem spoilers. E escapou dos spoilers, né? Que é o melhor ainda. Eu não consegui escapar. Mas fazer o quê? Pô, mas você caiu na do GIF que foi... Aquela do GIF é foda, velho. Não, amigos não fazem aquilo com outros amigos. É, nunca mais você vai clicar no GIF de uma gostosa do mesmo jeito. Ou não, né? Eu acho que ele caiu de novo, ele caiu umas três vezes nessa desse GIF aí. Sim, rapaz. Provavelmente. Bom, como nos outros programas eu só fiquei aqui de coadjuvante, eu vou puxar uma revistinha que eu li esses tempos. Eu só li a primeira, já deve estar na segunda ou quase saindo a terceira, que é Spider-Man Life Story, publicado pela Marvel, né, recentemente, e é escrita pelo grande Chip Zdarsky, com a arte do inesquecível Mark Bagley, né, aquele mesmo Mark Bagley lá que... Eu duvido que não venha agora na sua cabeça Homem-Aranha e Batman, né, do DeMatteis, publicado lá em... Não veio? Pô, foi longe. Mas não veio o Mark Bagley agora? Duvido que não veio outra coisa. E aí, essa história vai ser publicada em quatro partes, ou cinco, não lembro agora. Ela vai cobrir cada década da história americana, né? Então, esse primeiro número cobre os anos 60, depois anos 70, 80, 90 e os anos 2000, né? A primeira década. E aí, essa começa já em 62, 63, que é ali o ano da publicação da revista do Homem-Aranha, né? Quando eu peguei para ler esse gibi, eu me confundi. Eu pensei nela como gerações lá do John Byrne, né? Que a gente até gravou um pilha sobre lá, que tem que é a história lá do Super-Homem e do Batman ao longo das décadas, né? Eles envelhecendo. E é parecido com isso, né? Na verdade, não foi com gerações que eu confundi. Eu confundi com Superman Identidade Secreta, né? Aquela ideia de ter um cara com poderes igual ao Super-Homem no mundo real, que não era o Clark, né? Existindo um gibi sobre ele, né? E, na verdade, é igual gerações, né? Você acompanhar o Homem-Aranha ao longo das décadas. Então, é o mesmo Homem-Aranha, tem os mesmos personagens, tem o Jameson, tem o... Tem o Jameson? Se passa em Nanuque a história, é... Um ato falho honesto. Bom, tem ele, tem o Jameson, mas tem aí também o Duende Verde, tem o Flash, tem todo mundo, sabe? Tem todos os personagens, Mary Jane também, Tia May. Tia May já velha, ou seja, então ela vai morrer, né? Porque ela tá velha, se você vai acompanhar. Olha, não, olha. É isso que vai... Não, Tia May é imortal. Não aqui, Tia May come não. Pouco. E aí, é esse mesmo Homem-Aranha que você conhece, do gibi, só que ele se passando nos anos 60 reais, né? No que aconteceu nos anos 60, né? Guerra do Vietnã, movimento hippie, toda aquela confluência de movimentos sociais nos Estados Unidos, movimento negro, ir ou não ir pra guerra. Inclusive, um dos debates do gibi é isso, né? Por que o Homem-Aranha não foi pra Guerra do Vietnã? Ele é um herói, ele conversa sobre isso com o Capitão América. Isso é um dos problemas que perpassa, né, entre aquele monte de neuro e trauma do Homem-Aranha. Um é esse, né? Por que ele não foi lutar na Guerra do Vietnã, ele sendo um herói, né? E isso parte porque a história começa na despedida do Flash Thompson, né? Ele se inscreveu lá no exército e ele vai lutar na guerra, né? E ele tem aquela toda história, né? Ele faz bullying com o Peter, mas ele é muito fã do Homem-Aranha. Ele fala isso, né? Pô, tô indo pra guerra porque é algo que o Homem-Aranha faria. O Homem-Aranha iria pra guerra. Então isso pega o Peter de cheio, né? Ele, porra, eu sou o Homem-Aranha, então porque eu não fui, né? E ele conversa com o Capitão América e o Capitão América fala, não, você é mais importante aqui. Tu já fez um trabalho primoroso aqui, né? É um Homem-Aranha, o início de carreira, né? Começando ali, chega lá as dúvidas, aquelas dúvidas que nunca superou, né? Diga-se de passagem. Mas aí ele conversa com o Capitão América e fala: não, você é mais útil aqui, você vem fazendo um bom trabalho, você tá salvando Nova York, então fica por aqui mesmo, que aqui você é mais útil. E aí é essa a ideia, né? Acompanhar esse mesmo herói, esse herói que todos nós conhecemos, nesse período dos Estados Unidos, tendo como pano de fundo a história real dos Estados Unidos e do mundo que está acontecendo, e ele interferindo ou não, ou sofrendo influência desse período, né? E a ideia é que ele vai envelhecendo também, né? Ele vai envelhecendo conforme o tempo vai passando. Então ele aqui já está na faculdade, sai do colégio, já está na faculdade, e tem todo esse contexto social enfraquecendo dos Estados Unidos por trás. O bom disso é que o Mark Bagley está desenhando muito ainda, eu gosto muito do traço dele. Curiosamente, ele tá ficando velho e tá ficando menos cartunesco do que ele era, né? É o contrário, geralmente, né? Os caras vão ficando mais cartunescos com o passar do tempo, né? Tá aí o próprio John Byrne, que não me deixa mentir, né? O Graham Nolan também, lá na minissérie do Bane. Ele já tá. Ele não tá tão cartunesco quanto ele era. É um desenho muito bom, reconhecido. Você bate o olho, você vê que é o Mark Bagley. E pra mim, uma das melhores coisas é justamente o Chip Zdarsky, né? Ele sempre foi uma surpresa. Eu acho que vou ficar daqui a 30 anos, vou falar sobre isso. É, né? A surpresa que foi pra mim ver o Chip Zdarsky escrevendo, né? Eu conheci desenhando lá o Criminosos do Sexo, né? Aquela história que foi publicada aqui pela Geektopia, que é roteiro primoroso do Matt Fraction. Pela Devi. Foi Devi? Eu sempre confundo. Foi Devi. Que ele gravou um pilha sobre, né? Que é uma história, assim, sensacional, né? E eu conheci ele lá como desenhista, um desenhista excelente, inclusive, que casou muito bem com a história. E não tinha pra cá, ele se tornou aí escritor da Marvel, né? Escreveu uma passagem pelo Homem-Aranha muito elogiada e muito boa. Tá no Demolidor também, foi um trabalho muito bom. E resolveu escrever essa minissérie aqui, que eu acho que tem tudo pra emplacar. Eu não vi muito comentário sobre ela, também não procurei, mas vai ser uma história muito boa, muito divertida, é o que eu falei, né? É o mesmo Homem-Aranha, só que nesse contexto, e esse contexto sendo muito bem utilizado. É, eu não cheguei a ler a edição, mas assim, eu gostei da premissa, e não é uma premissa assim, nova, né? Não é uma premissa original, você mesmo citou gerações. Se a gente parar pra pensar e pra procurar, a gente vai achar várias coisas nesse sentido, né? Mas que quando é bem feito, que quando é bem executado, é muito divertido, né? E funciona muito bem. E talvez o Homem-Aranha seja um personagem perfeito para essa premissa, né? Justamente pelo que você falou, por ele, por todas as neuras que ele tem, por todo o período complicado que ele passou desde quando ele foi criado, né? Então, todos os períodos complicados que teve o mundo e pela personalidade que tem o Homem-Aranha, talvez seja um dos personagens mais interessantes para se utilizar dessa premissa, né? Que talvez a última vez que a gente tenha visto algo do Homem-Aranha mais calcado no mundo real foi aquela edição do 11 de setembro, que a execução não foi tão legal, né? Que apesar de ser aquela coisa da homenagem e tal, mas aí teve algumas coisas na história que não casaram muito, né? O pessoal lembra mais é de colocar lá o Doutor Destino chorando, né? Pelo que aconteceu no 11 de setembro. Mas eu tô bem curioso pra ler, ainda não peguei pra ler. Não sei se o Maurício já leu essa edição, acho que já. Mas, assim, a premissa é muito interessante e estão elogiando muito, né, o Zdarsky como roteirista, né? Como desenhista, ele é excelente. Como roteirista, ainda não li, mas aparentemente ele está se dando bem. Eu já li sim essa, Marcos, e fui pelo caminho contrário. Não tinha lido ainda Criminosos do Sexo, conhecia o Zdarsky como escritor mesmo. Algumas coisas já pela Marvel, salvo engano, a primeira que eu vi foi justamente o Peter Parker, é o Homem-Aranha dele, que aqui no Brasil já saia dois encadernadinhos e tava saindo na mensal com o Adam Kubert, com uma série de outros desenhistas aí, mas que é uma passagem muito legal. A última edição, inclusive, eu até falei com o pessoal no WhatsApp, essa que saiu agora pela Panini, tem a Peter Parker Spider-Man 310, que foi a última edição dele, a despedida, escrita e desenhada por ele. E é linda a história, não à toa tá concorrendo ao Eisner, né? Agora como melhor história, fechada, se não me engano. E gosto muito dele também, eu acho que ele consegue dar voz ao personagem, mais ou menos como a gente falou num pilha até eu aí, do Tom Taylor, né? Ele é o cara que chega entendendo o personagem, consegue te fazer pensar assim, pô, quero ver o próximo número desse cara, o que esse cara vai fazer. Sobre o Life Story, eu também gostei muito da premissa, o Peter é um personagem excelente pra isso. Não falo nem o Homem-Aranha, falo o Peter Parker, porque ele sempre se moldou a juventude, daquele tempo dele. Desde o Stan Lee fazer isso, o Gary Conway seguiu, o Tom DeFalco, enfim. Sempre foi uma temática do personagem falar daqueles momentos, né? A gente tem aí, se a gente pegar recentemente as coleções históricas que saíam, as caixinhas, tô falando, não são aquelas caponas duas, também tem, mas vou citar, por exemplo, na última coleção histórica do Aranha, a gente tem ele brigando, questão da briga estudantil no campus, os protestos, as manifestações contra a guerra, que são renovadas aí nessa Life Story. E deixa um aviso, né? A história já desvia do que a gente conhece, não é simplesmente os mesmos acontecimentos com o Peter ficando mais velho, os outros personagens ficando mais velhos. Nessa primeira edição a gente já tem um confronto diferente com o Duende Verde, com um final diferente. A segunda edição, que já saiu também, já desvia mais, o Peter já vai estar usando um uniforme diferente, porque ele já pensou algumas coisas, algumas melhores para o uniforme. Mas não perde o impacto de jeito nenhum. As duas edições que já saíram terminam com ganchos muito bons. O momento que acaba cada história te faz dizer assim, quero ver a próxima também. O Zdarsky sempre mantém esse gancho, ele tem muito essa cultura. E eu gostei muito da mudança, principalmente com o Capitão América. No final dessa edição a gente tem o Capitão América indo pro Vietnã e vendo que não é bem aquilo que o governo tá vendendo. Então a edição acaba com o Capitão América contra os Estados Unidos. Ele não está necessariamente a favor dos Vietcong, mas está salvando vidas dos dois lados lá. Que é um plot que, pelo visto, vai ramificar aí e ter mais importância nas próximas edições. A quantidade de páginas dessas edições é aquela quantidade de páginas normal de uma edição americana? 22, 24 páginas ou tem mais páginas? Eu acho que dá umas 26, 28. Não tô aqui com a edição agora, mas... É isso aí. É quase 32, por aí. De média de 30. É um pouquinho maior, não é aquela gigantona de 48 páginas, não. É umas 30. Vale a pena aqui, hein, Abaiu? Abaiu? O ato falha aí, ó. J.J. Jameson. E agora eu falo da... fica a dica aí pra Panini, que essa é uma boa pra sair em númerozinho separado, que cada edição vai ter sua uma capa temática, né? Não é aquela coisa só... uma primeira splash page, e cada uma vai ter uma vibe diferente, mantém o desenhista, mantém a equipe, mas vai ter uma vibe bem diferente, assim, vale a pena você ter os volumezinhos, como saiu o Cavaleiro Branco da DC. Aliás, eles já divulgaram algumas capas, ou todas, não só as capas, como o material de divulgação dela é muito boa, tem umas capas bem, do próprio Zdarsky, muito bonitas, assim, evocando o período. Os anos 70, por exemplo, tem a cabeça ali de uma abóbora como se fosse um luxo de discoteca, sabe, refletindo, e ele pulando em cima. Então as capas são muito parecidas, mas são bem sóbrias, aquelas capas estilo David Arra, né, aquelas coisas bem sóbrias, mas muito emblemáticas, assim. Então tem capas em matéria de divulgação muito bons, que a Panini poderia utilizar também. Lembrou também um pouco as capas do Tim Sale pro Batman Longo Dia das Bruxas, né? Uma coisa assim, uma imagem resumindo aquele volume. E do próprio Tim Sale para aquelas séries de cores, né? Que ele fazia Homem-Aranha Azul, Hulk Cinza, Demolidor Amarelo e tal. Que a Panini prometeu publicar também esse ano, né? Se não me engano, essas três, Demolidor, Hulk e Homem-Aranha. Estão prometidas aí. Espero que saia também, aproveitando aqui esse parênteses, a que está inédita no Brasil, que é a Capitão América Bela. Eu ia falar dela. Ela chegou a sair lá nos Estados Unidos? Eu achava que ela acabou que ela não tinha saído. Acabou com bastante atraso. Acho que a Marvel lançou, foi ano passado, foi 2017, finalmente, ela encadernada. Mas os dois últimos números, não me lembro bem, demoraram bastante de sair. Mas finalmente saía. E você, Marquito, o que é que você leu por esses dias aí? Bom, eu vou falar de uma edição que saiu aqui no Brasil tem pouco tempo, saiu agora em março, né? Talvez em algumas praças tenham chegado só no mês passado, só em abril, que é o Velho Gavião Arqueiro, que saiu aqui o primeiro encadernado, saiu naquele formato que a Panini tá utilizando para os títulos que não estão saindo nas suas séries mensais, que eu gosto muito, que é aquele encadernadozinho com capa fosca, né? Preços extremamente convidativos, bem que esse daqui já tá naquele preço maior, né? Ele tá por R$21,90 o preço de capa. É escrito pelo Ethan Sachs, que eu não conhecia. Eu até dei uma pesquisada rápida aqui no Guia dos Quadrinhos, e aqui no Brasil, segundo o Guia dos Quadrinhos, só tinha saído, além dessa história dele, uma história naquela edição Império Secreto Especial. Então ele não é um autor muito conhecido aqui no Brasil, e com desenhos excelentes do Marco Cecchetto, né? Então não confunda com algo parecido que você pode falar do sobrenome dele, é Marco Cecchetto, e se passa na realidade ali do velho Logan, né? Daquele arco do Mark Miller, que depois foi revisitado pelo Bendis lá em Guerras Secretas, e acabou trazendo o personagem para a realidade do universo Marvel. E o Gavião Negro no arco do Mark Miller, ele tem uma participação bastante importante, né? Ele tá cego ali, ele tem uma relação complicada com a filha e tal. E essa edição, ela mostra justamente o que se passa antes daquela edição, né? Antes do que aconteceu com ele ali em Old Man Logan, no velho Logan. E ele aqui, ele ainda tá com a visão dele, mas ele já tá perdendo a visão dele, né? Ele já tá começando a ficar cego. E a história conta a busca dele pra ir atrás de quem acabou traindo ele e entregando os Vingadores, né? Que vale lembrar que na minissérie do velho Logan aconteceu um grande expurgo dos heróis, né? Todos os heróis acabam morrendo, né? Ou pelo menos a grande maioria dos heróis acabam morrendo ou são tirados de circulação. E você descobre o que acontece com os X-Men, né? Que foi lá no velho Logan, foi uma trama lá do mistério com dominação de mente do Logan, e é o Logan que acaba matando todos os companheiros dele, por isso que ele se isola. E aqui no caso do Gavião Arqueiro, foram os Thunderbolts que deram cabo dos Vingadores, né? E o Gavião Arqueiro acabou se sentindo muito, muito pior ou muito mais traído, porque ele fez parte dos Thunderbolts, né? Ele foi um dos que, na época que foi descoberto que aqueles personagens eram vilões, né? Que eles foram os heróis que ficaram na Terra na época do Heróis Renascem. Quando foi descoberto que eles eram vilões, que eram os mestres do terror, o Gavião Arqueiro foi um dos que apoiaram eles, né? Tanto é que ele fez parte dos Thunderbolts por um tempo, ele foi um dos líderes dos Thunderbolts por um tempo, e aparece ele caçando os Thunderbolts, né? Ele caçando quem ainda estava vivo para poder se vingar. Então ele encontra com o Atlas, ele encontra com o Mac 1, 2, 3, 4, dependendo da época que você lê, ele é um número diferente, ele vai atrás da Soprano, enfim. E acaba aparecendo alguns personagens e a gente entende mais ou menos o que acontece com cada personagem e como eles estão quando acontece lá o arco do velho Logan. Então aparece lá o garoto que tá com o capacete do Homem-Formiga, ele aprendendo a usar aquilo e acaba revelando que ele é parente do Tucão, aquele coadjuvante clássico do Demolidor. Porra, boa sacada. É, bem legal isso. Aparece o Mercenário. O Mercenário, ele tá com tecnologia do Deathlok. Ele é um dos capangas do Caveira Vermelha, né? Um dos assassinos do Caveira Vermelha. Mas ele acaba meio que obcecado pelo Gavião Arqueiro e trai o Caveira Vermelha. Então o Caveira Vermelha também acaba caçando o Mercenário. Acaba explicando na história como que aqueles Tiranossauros Rex estão com o Venom junto, que aparece o Venom também aqui, aparece o Homem Múltiplo, e o Homem Múltiplo acaba se ligando com o Venom, então acaba gerando vários Venoms, Homens Múltiplos ali, que também caçam o Gavião Arqueiro. Enfim, eu peguei para ler essa edição, não tinha intenção de colecioná-la, porque não tinha ouvido falar nada dela, nem bem nem mal, mas assim, é aquilo que a gente falou também numa edição anterior do Pilha, né? Aquela coisa de requentar uma saga ou uma premissa antiga que deu certo e aí espremer tudo que pode dela. Mas eu li, achei interessante, e os desenhos do Checheto estão maravilhosos, né? Ele desenha muito bem. Enfim, é um gibizinho muito divertido, não sei se vocês leram. Não, essa eu não li ainda não, tá na minha pilhazinha aqui também. E vou te dizer, Marcos, não me incomoda tanto em conceito, não li ainda, como te falei, vi gente falando muito bem. O Checheto foi um dos maiores motivadores para eu querer ler, porque eu gosto muito da arte dele, ele tá muito bem no Demolidor do Zdarsky, mas não me incomoda isso, assim, acho até bacana ele tá colocando mais detalhes, por assim dizer, numa história até eu. Por outro lado, o que eu acho que tá sobrando aí a Marvel tá exagerando nessa pegada, e já foi pra DC também, é essa coisa do Old Man, né? Até a nova Wolverine, a Laura, já teve um Old Woman lá, olha. Tem o Old Man Logan, né? Que foi quem iniciou isso tudo. Aí tem o Man Hawkeye agora. Parece que tá saindo mais um. Não sei se é do Deadpool. Do Star-Lord. Isso. Do Star-Lord. Eu acho que deve ter saído alguma coisa do Deadpool também. Se bem que Deadpool, quando sai do Deadpool é mais zoeira, né? Mas do tá saindo do Star-Lord também. Do Peter Quill. Old Man Quill. É questão de tempo aí até sair do Homem-Aranha, Capitão América, sair da Marvel toda. Do Homem-Aranha a gente pode dizer que foi o pioneiro com o Potestade, né? Ali já não é velho, é decrépito, né? Ele tá mais pra cá. Que eu gosto, inclusive, a gente falou outro dia disso, né? Enquanto aí outro defensor de Potestade. Eu gosto dos desenhos do Cary Andrews, eu gosto do Cary Andrews. Gosto também. Apesar de que aquela punho de ferro dele é péssima, nem o desenho dele salva. Mas Potestade eu acho divertida. Preciso reler para manter a opinião, mas gosto. Então, voltando aqui, eu acho o conceito bacana, mas tem sido muito explorado. Até a Arlequina na DC já ganhou um Old Woman Arlequina, eu acho. Não sei como foi que ficou o nome. Ou foi Velha Harley, uma coisa dessa. Mas não tem muito o que dizer. É um nicho que eles acharam aí. É bacana, de certa forma, porque é uma especialização do que aconteceria se, né? O que aconteceria se o personagem ficasse velho naquele mundo ali. Mas o medo só é o exagero da fórmula e ficar desgastado. E você falando de o que aconteceria se, essa série tá meio que voltando aos holofotes, né? Porque já foi anunciado uma série de animação de o que aconteceria se, que vai sair no Disney Plus, né? Que, inclusive, principalmente depois dos eventos lá de Vingadores Ultimato, estão especulando que seria uma das consequências de Vingadores Ultimatos essa série de desenhos do que aconteceria se, que eu gostava muito dessas séries, que a gente até falou num dos pilhas anteriores, quando a gente tava falando do Conan, no universo Marvel regular, que ele já apareceu no universo Marvel regular outras vezes nessas séries O Que Aconteceria Se, e eu gostava muito. Eu acho que eu arrisco dizer que eu gostava mais do O Que Aconteceria Se do que os Túnel do Tempo que a Abril publicava, até porque a grande parte dos Túnel do Tempo que a Abril publicava era coisa do Batman, né? O que saía de outros personagens era o que saiu ali na Mitos, que eu gostava muito também, mas eu não sei, eu acho que na época o que eu lia do que aconteceria assim me chamava mais atenção do que as edições do Túnel do Tempo da DC. Eu não sei, eu assim, eu até entendo a ideia por trás disso. Você meio que começou desorganizado, né? Começou lá com o Mark Millar, né? Com o Wolverine e tal. E agora a Marvel resolveu, sabe lá por quê? Por falta de material em banca, ou que seja, expandir isso daí por outros heróis. O meu problema com isso é quando eles trazem pra continuidade normal, né? Pô, deixa separado, deixa lá e expanda esse universo lá. como foi feito na linha de 2099, né? Só que começou organizado, né? Era bem mais coeso, né? Vamos dizer assim, todos os problemas que tivesse aquela linha. Esse aqui começou com um só e agora estão ampliando, então deixa eles lá, naquele universo lá do futuro alternativo deles, se divertindo pra lá e, sabe, briga com isso lá na frente. Ou faz só minisséries separadas, independentes, só com a mesma ideia por trás, né? Essa ideia de ver os caras velhos no futuro. Precisa juntar todo mundo lá na frente, ou de Men Vingadores, né? Não precisa fazer Vingadores velhos, né? Não precisa fazer isso lá na frente. Então, sabe, deixa separado, tem essa necessidade de ficar puxando toda hora pra continuidade, sabe? Pra engessar ainda mais, pra deixar a comunidade ainda mais inchada, né? Não engessada, mas inchada, né? De tanto personagem, aí tome cronologia e tome, sabe, confusão lá na frente. Foi o que a gente falou em outro pilha lá do Conan nos Vingadores, né? Funcionou lá na história, mas, sabe, qual a necessidade disso, de você trazer isso pra cá? Então deixa os caras se divertir com esse universo, como do jeito que a Brandon lança aqui, né? Encadernado, fechado, isoladinho, você lê, se diverte, enfim, acabou. Precisa lá na frente esse cara tá junto dos Vingadores ou do Thunderbolts, do que for, né? Sabe, deixa cada um no seu canto. Essa necessidade tá deixando o universo coeso, amarrando tudo em cima de tudo, e que sempre na frente dá problema, né? Pra desamarrar isso é sempre um inferno, é sempre complicação, tem que matar a gente, tem que fazer saga que ninguém liga mais. Então, sabe, não consegue deixar as coisas separadas, dá uma tristeza, na verdade. É, isso acaba gerando um problema, né? Porque a gente falou que o velho Logan acabou sendo trazido para continuidade normal ali depois do Guerras Secretas, porque o Wolverine estava morto, né? Naquela realidade, o Wolverine ficou morto durante algum tempo. Só que agora o Wolverine voltou. Então, assim, eu não tô acompanhando o que tá saindo de X-Men. Eu não sei nem se isso foi resolvido, se o Old Man Logan, o velho Logan ainda tá junto com o Wolverine, se não, se o que, que foi que eles acabaram fazendo com o personagem. Você acompanhou isso, Maurício? É, tá tendo uma mini, uma maxi série agora, né? Parece que são 10, 12 edições do Dead Man Logan, que é a história do velho Logan. Vai ser o sumiço dele, né? Pelo que eu entendi. Ele não encontrou com o Logan normal, retornado, em momento nenhum. Dá a entender que o Wolverine, principal Logan normal, viu ele em ação com os X-Men em alguns momentos. A gente teve umas páginas extras, né? Umas cenas extras nas edições para volta do Logan. E ele viu o velho com os X-Men, não interagiu nem nada. E agora, apesar de ter tido uma mensal bacana, tô até lendo aqui os últimos encadernados para engatar essa Dead Man Logan. É o tempo que termina lá nos Estados Unidos, já tá pela oitava. Que é o seguinte: foi muito boa a mensal. Apesar de tudo, apesar de ser uma pilantragem sem tamanho, a Marvel dizer, não, vamos ficar sem o Wolverine. Aí primeiro botou a X-23, fez um arco legal, fez uma mensal legal, bacana. Aí agora colocou o Old Man Logan. Ele veio nas Guerras Secretas, né? Na mudança lá das realidades. Ele acabou parando na realidade normal, comum da Marvel, junto com Miles e tudo mais, apesar de não ter sido desejado como Miles foi proposital pelo Homem Molecular. E saiu pongando de um lado pro outro. Teve essa mensal do Jeff Lemire com o André Sorrentino, que é meio lenta assim, mas isso ganhou muita crítica da galera. Depois o Ed Brisson entra na história e faz uma mensal muito legal. Ele enfrenta os Hulks, aí já vai para uma massa velhice lá com o Deodato. Parece que o Deodato, a galera só lembra dele para desenhar a Wolverine agora também, né? Esquece que ele desenhou muita coisa como Homem-Aranha, Vingadores. Mas ele tá bem, apesar de eu não gostar muito do traço dele atualmente, ele tá bem nessa velho Logan. E aí vai levar agora pra esse final dele. Não sei como é que tá, eu sei que ele perdeu uma mão. O novo Samurai Escarlate, Samurai Vermelho, não sei. Uma versão aí, não vou dar spoiler de quem é. Cortou a mão dele, a mão cresceu de novo, sem adamantio, e ele tá com garra de adamantio numa mão e garra de osso na outra. Tá uma farofada, mas tá, pelo visto, aí sendo bem elogiado. Tanto que deram aí esse último respeito da Dead Man Logan pra ele se despedir. E só um outro comentário, a gente tava falando dos What If, né, o que aconteceria se... ano passado, final do ano, a Marvel ainda deu um revivalzinho aí nisso com alguns What If, o que aconteceria se Flash Thompson se tornasse o Homem-Aranha... Um dos X-Men, que eu não sei qual é a temática, só tem o What If X-Men, não li. Tem o que aconteceria se o Homem-Aranha se tornasse o Justiceiro. Eu acho que daí eles também engataram algumas publicações de What If antigos. Invasão Secreta teve também em 2010. Enfim, a Marvel de vez em quando vai colocando uns que aconteceria assim, pra ver se encaixa, se pega, né, a moda de novo, não pega e some. Tanto que se meter mais pra esse ano, já estamos em maio, não tem nenhum anúncio de coisa nova. Tem um outro if do Sax também, que é do Thor, que aconteceria se o Thor fosse criado por Gigante de Gelo. É o contrário, né? É o Thor vai pra terra do Loki, e o Loki vai ser pro Speed Asgard sozinho, que é bacana também. Eu nem sinto falta desses Warriors, sabe? Não é coisa que... Não é que eu ache ruim, sabe? Não faz tanta falta hoje em dia. Às vezes parece mais coisa pra ego de escritor, né? Ah, exercita aí sua criatividade. Vamos ver o que você pode fazer. Mesmo nessa fórmula engessada, né? Eu já falei até aqui, nisso em algum outro programa, eu sinto muito mais falta daquelas minissériezinhas de 3-4 partes que... dentro lá da cronologia, mas que fora do mundo das mensais, né, escrito por outra equipe, desenhado por outro cara, que não tem nada a ver com aquilo da mensal, né, que era aquelas coisas que saía muito na Mitsu no começo dos anos 2000, né, do Batman, né, o Batman sempre foi um personagem que teve muito, muito minissérie, né, muita coisa, sabe, um conjunto gigantesco de publicações além das mensais, né, sempre teve muita mensal, né, tem duas por vida, uma título daquela do Robin, tem as Noturna, tem Batgirl, Batwoman e outras mesmo dele, mas sempre teve muita minissérie ali curtinha, né, tô vendo aqui na minha frente aqui agora, que é o Operação Escócia, que é bem legalzinho, talvez se essas coisinhas curtas, 2, 3, 4 partes, que não ofende a cronologia, mas sabe, sai desse mundo fechadinho ali, se diverte, que eles estão transformando hoje em arco, né, basicamente, você publica isso hoje na mensal ali, só que em 6 partes, né, eu acho que isso é muito mais interessante pra indústria do que esses what if maluco, assim, nada conta, sabe, eu fico puto quando você falou, né, quando a Marvel inventa e solta 30 de uma vez só, pô, solta isso ao longo do tempo, solta um agora, um ano que vem, precisa ficar fazendo disso uma coisa constante, né, uma publicação, toda hora tá publicando what if, aí, é isso aí que engessa um negócio que cansa, né. É, só duas coisas aqui. A gente falou, o Maurício falou do Andrea Sorrentino. Muita gente gosta dele. Eu não consigo gostar dos desenhos dele. Eu acho meio parado, falta dinâmica nos desenhos dele. Eu reconheço que ele desenha muito bem, mas sei lá, a narrativa dele não me conquista. Então eu tenho meio que um certo preconceito com os gibis que ele acaba desenhando. Então acabo não pegando muito assim para ler. E em relação ao Arif, eu gostava muito do que saía aqui pela Abril. Tanto é que talvez um dos primeiros que eu tenha lido, que eu tenha mais gostado, foi um que envolvia os X-Men. O que aconteceria se o Drácula transformasse a Tempestade em vampira? Eu acho que era a Tempestade. Ela acabou transformando quase todos os X-Men em vampiros também. Uma historinha muito divertida. Eu não vou lembrar agora quem escreve, quem desenha, mas era da época da mensal da What If. Então, normalmente saía por aqui como um tapa-buraco, né, nas revistas de mix da Abril. Dificilmente você saía aqui uma Grandes Heróis Marvel só de What If, ou um especial só de What If. Não, saía sempre quando tinha que completar ali a quantidade de páginas daquela revista, e aí os editores achavam ali uma ediçãozinha perdida de What If e jogava, né? Nunca teve tanta continuidade aqui no Brasil. Mas eu também concordo, quando sai assim tudo de uma vez, acaba ficando meio forçado, né? Seria, se fosse o caso, lança uma minissérie, tenta voltar com uma mensal, lança uma edição especial, você não precisa lançar tudo de uma vez, né? Verdade, aqui a gente teve muito tapa-buraco, só muita coisa de What If que a gente nunca nem ouviu falar, e... faço cor aí as críticas de vocês em relação ao DC. De fato, a gente só via muito Batman, alguma coisa do Super-Homem, na época do Super-Homem, não Superman. Um que me marcou bastante, eu gostava muito, é aquele Super Seven, que saiu na revista do Superboy, que é uma história bem... Era do Claremont, ou eu tô confundindo? Não me lembro, acho que não. Não lembra? Não, lembro não. É porque eu lembro que nessa época... falavam muito que o Claremont ia escrever um grupo que ele ia escrever para DC depois da passagem dele pela Marvel, pelos X-Men, que ia ser a primeira coisa que ele ia escrever para DC. Eu sempre tive na minha cabeça que era essa Super Seven, mas eu acho que eu tô confundindo. Eu acho que não chegou a sair essas edições do Claremont aqui no Brasil. É, não, eu tô olhando aqui, é do Cal Kessel. É, Super Seven é do Cal Kessel. Esse sim faz falta na indústria, né? Bem mais que What If e minissérie. Bom, amigos, mais alguma coisa? É, só queria dizer aqui, concordo com o Marcos, que o Sorrentino não é... Esse artista todo, eu também não gosto muito dele, não. Fui gostar dele só no Gideon Falls. Ali a arte dele tá bem diferente do que a gente viu no, na Marvel, e tá caindo muito bem com o título, mas tem gente que não é pra quadrinho de super-herói, pra splash page, pra essas coisas assim, não dá. Não fica legal, ele é um desses. Críticas pesadas. Mais justas. Sempre são. Então, amigos, mais uma vez, obrigado pela participação e até a próxima com mais um Pilha de Gibis. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.